¿Dónde estás? Loco. Olá para todos e todas, aqui no cabaré Herotildes Fonseca, aquela velhota lasciva capaz de infectar o Omicron com fantasias sexuais da 26ª idade. Já faz tempo que eu não gravo nada aqui só para vocês. Mil desculpas por isso. A extensão de 2020 que foi este ano está sendo meio amarga de engolir ainda. Mas isso de forma alguma deveria servir de justificativa. Tenho esperanças reais de vocês estarem bem. Ao menos com mais otimismo para o ano vindouro de esta pandemia passar, deste governo com sangue nos olhos tomar um estabaco na dança política das cadeiras, de tudo passar a dar certo a partir de agora, ao menos um pouquinho. Por meu lado, ainda estou aqui, cuidando das crianças e de uma versão do Moon-Ra com memória de curta duração. Me sinto cansado pra caralho, preferia cuidar de 20 Liliths e Angels. Daria de longe menos trabalho e eu resolveria tudo com diálogos e sapatadas. Mas é a vida, certo? Dormir virou artigo de luxo, trocaria fácil a coleção que eu não tenho de bolsas Louis Vuitton por um ou dois dias de narcolepsia pura ou um tiro na testa, o que viesse primeiro. Mas é como eu disse, tenho esperanças de algo mudar em 2022. Na boa, não parem de ouvir agora, tirem esse dedão do stop. Juro ter acabado com as lamúrias e não pretendo fazer cosplay de uma samambaia chorona. Até porque nem conseguiria, eu não tenho cabelos para tanto. Este também não é um diário da camisa de força de recomendações. Eu não tenho tido tempo de ver nada relevante e, de qualquer jeito, tudo que vi ultimamente não apenas não melhoraria o astral de ninguém, como também deixaria qualquer um ainda mais na fossa. Sabem como é, ruindade atrai ruindade e às vezes quando você está mal tende a procurar, assistir e consumir coisas que se igualem ao teu estado, acabando por criar uma espécie estúpida e escrota de loop semelhante ao efeito Corioli, sabem, tipo rala abaixo? Eu passo só mesmo aqui para dizer, ainda que este não seja o grupo de padrinhos e picpayers mais fomentado e cheio de conversas do Telegram, como eu agradeço a vocês pela força ininterrupta. Mais especificamente, por perdoarem quando eu sumo e fico tempos sem aparecer ou trocar ideias por aqui neste grupo. Por vocês fazerem vista grossa ao fato de minha periodicidade ser nula ou quase isso e ainda assim ajudarem pra caralho. Por continuarem ouvindo os episódios a despeito de tudo dito antes e, mesmo com a qualidade destes piorando devido a estresse e outras frescuras, ainda curtirem. Enfim, por estarem aí apesar de tudo. E eu vou abrir o jogo para vocês, tenho pensado muito em quão honesta é a necessidade de continuar o esquema de apadrinhamento. Não acho justo vocês continuarem dando essa força foda apesar de ela fazer uma diferença absurda nos dias atuais. E com isso, digo apenas que aquele ou aquela entre vocês que se sentia chateado ou chateada por continuar dando grana para podcasts que quase nunca saem, eu entenderei perfeitamente se pararem o apoio. Mas independente do resultado destas minhas indagações e meia-culpas, gostaria de agradecer a cada membro do cabaré todo o apoio dado até agora, mesmo durante estes 2 anos de merda pura. Então, agradeço a Anderson Negão, o qual nem está mais no grupo por não ter mais tempo de interagir, palavras dele, mas que continua apoiando. A Danilo de Almeida, que além de estar em um dos melhores e mais inusitados podcasts de música do mundo e do apoio foda, vive pintando nos papos online para aliviar o estresse da vida mundana e aparecendo sempre munido de piadas mais quinta série e mundanas ainda. A Diego Fávero, o qual apesar de andar muito sumido, deixa muita saudade de trocar ideias online e vê-lo beber naquela caneca de caveira do mal. A Diogo Bob, de quem ainda não me recuperei de ter parado de gritar enfim em meus ouvidos e que ainda pretendo conhecer de perto quando esta pandemia horrível acabar, pois somos meio que vizinhos. A Fábio Oliveira, que vem insistentemente tentando me seviciar e seduzir e cujas cantadas advindas do Palácio dos Arcos na Lapa me fazem tremer na base. A Guilherme Andrade, agora um homem casado, direito de bem, por ser um puta amigão e viver no estado com a melhor comida e queijos do Brasil. Ao Maverick, pela eterna amizade, seu coração enorme e, claro, por ter me dado aquele lindo diorama do Batmóvel para o qual eu olho todo dia enquanto tomo meu café. A Lika Moon, nossa professorinha Helena da Podosfezes, sempre socando cultura, amizade em nossas cucas, quer dizer isso quando ela tem tempo, porque a vida dela é uma loucura, e igualmente sempre firme e forte na batalha contra o emburrecimento nacional. A Luciano Dias, um brother incomparável desde que nos conhecemos, tomamos um porre e, mais uma vez, claro, pelos monstros mutantes e cheios de dentes enviados para alegrar minhas filhas com pesadelos fofinhos. A Ricardo Bannerman, a quem não conheço pessoalmente, mas para sempre agradecerei por ajudar a relembrar playlists e por volta e meia inserir músicas novas em minha alma, apesar de eu não entender bolhufas de automobilismo. A Roger Bittencourt, obviamente, por ser um de meus amigos mais antigos na vida, ser um paizão da porra e ainda falar comigo, apesar de me conhecer pessoalmente há décadas e não ter tentado me matar. A Samuel Muca, que não vem muito aqui por causa das barreiras aos PCD do Telegram, mas nem por isso deixa de ouvir e ajudar pra caralho. A Jeff Guimarães, por ser além de um amigão, um parceiro de copo e um eterno jovem, acreditar no meu trabalho dentro e fora do mundo dos podcasts. A Tiago Trabuco, que infelizmente está dando um tempo na produção de episódios igualmente por problemas de ferimentos de guerra em 2021 e ao qual eu rogo voltar logo à ativa. A Tiago Miranda também, que tendo sofrido não menos ou menores baques este ano, espero tenha logo forças para voltar a falar de cinema como só ele sabe. A William Vulto, essa lenda, grande podcaster, escritor, cientista e cara da TI que está para lançar seu primeiro livro e ao qual desejo todo o sucesso do universo. A Rolin Katsino, o qual, apesar de ter abandonado este continente por outro supostamente melhor, continuar me arrebatando com podcasts esparsos, porém perfeitos, e por ser essa fonte ponce de leão de cultura, tipo um Gandalf dos podcasters. A Ká Borges, nossa eterna doutora casa, sempre disposta a ajudar, conversar, tomar umas e ser, de maneira geral, uma das personalidades mais radiantes que já conheci na vida. A Jorge Augusto, o qual tive o raro prazer de conhecer pessoalmente, por sair de sua zona de conforto cultural de vez em quando para curtir as coisas que eu produzo mesmo sem necessariamente gostar, e a quem devo minha alma por ter conseguido burlar as barreiras do Spotify. A Carol Moura, que apesar de não participar muito, aliás quase nada, e ser talvez a mais enigmática apoiadora, está sempre aí e a qual desejo muito que compre um microfone decente porque queria muito chamá-la para gravar. Ao casal perfeito, Matheus Mantuan, aquela Kenga soviética, e Thay Souza, nossa Breaking Bad do Paraná, por serem dois dos melhores e espero eternos amigos que fiz graças a podcasts. A William Floyd, presente para sempre em um dos meus top 3 podcasts de música do universo e que me ajudou muito quando comprei um PlayStation porque eu sou um gamer de merda. A Sandro Cruz, um brother o qual admiro demais e que me fez passar a ouvir e gostar mais de podcasts sérios e documentais com seu poderoso Personalidades. A Alison Max, a voz soturna e perfeita do Repudiador, e um cara foda o qual espero volte logo a gravar também porque o Profissão Perigo era um cast de entrevistas contagiante. A Yuri Brawley, o grande brother, o qual, apesar de escutar música indie e contar algumas das piores piadalhas já proferidas por seres supostamente humanos, também conheci pessoalmente, ebriamente e tive o prazer de ver seu podcast nascer e dar frutos. A Felipe Porcelli, uma das criaturas mais gente boa e igualmente uma das mais enroladas para gravar e lançar episódios. E sim, isto foi um mini esporro. E finalmente, a Raíssa Fouvier, minha musa perpétua das artes e das peles tatuadas que eu certamente encontrarei em 2022 para secarmos o estoque da primeira birosca incauta que nos abriu as portas. Mas claro, não poderia deixar de agradecer também a Lady Sif e Condessa Vanora, também aqui no Cabaré, tanto pelos podcasts que produzem quanto pela ajuda inestimável em tudo relativo ao Teatro Escuro. Vocês são mega, hiper, ultra fodas. Em suma, a ajuda de todos e todas vocês é o que ainda me mantém produzindo, mesmo que de forma quebradiça, nesta vida estilhaçada fodida. É o que me faz acreditar no sonho que tive há quase 8 anos atrás de fazer conteúdo em áudio para a internet, algo que fosse relevante, mas da minha maneira estúpida e tacanha habitual. Ainda estou aqui, ainda estamos todos aqui neste par de anos horrível. Pode ser que algum dia isso mude, há sempre espaço para piorar. Pode ser que eu tenha que largar tudo e, sei lá, ir pra rua pedir esmola. Pode ser que eu vire um frentista com um short enfiado no rabo em busca de gorjetas maiores. Pode ser que eu simplesmente não consiga mais. Pode ser isso para cada um ou uma de nós, mas eu prefiro, de escolha própria mesmo, acreditar que não. Prefiro pensar que, do mesmo jeito que não se pode enganar todas as pessoas todo o tempo, nada fica eterno e infindavelmente ruim. Preciso preferir que vai mudar para melhor. E no fim das contas, olha só, escrevi este diário da camisa de força escutando a playlist de uma banda chamada Aztlán, um guturalzão trevoso da porra, porque, como eu disse lá atrás, ruindade atrás ruindade e todas essas ladainhas sobre pensamentos mórbidos. Mas eu escolho não terminar este último episódio do ano com tal estilo de música. Portanto, fiquem bem. Tenham um ano bom, melhor, muito melhor. O primeiro de muitos, se eu puder ser ingênuo ao ponto de acreditar nisso. Seja com suas famílias, pessoas que amam ou até sozinhos. Espero que fiquem bem, fiquem melhor ainda que isso, por 365 dias no mínimo. É o que desejo para todos e todas nós. Muito obrigado por tudo, do fundo da minha alma porca e arregaçada. Bom ano para vocês. E para terminar o episódio, deixo vocês com a banda Yes e a música Without Hope You Cannot Start the Day, já emendando depois com a versão de We Can Work It Out por Stevie Wonder, só para ficar nas boas vibrações. Abração, nos falamos e vemos em 2022. Without hope, you cannot start the day. It's coming clear, I've noticed. It's a different face you're showing. It's another welcome back. I don't imagine it could be this way, so jealous. Only you can tell it. You are just saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time. Work it out with me, baby. Work it out with me, baby.